Can you feel it? It's in the air. It's here, it's there. Yeah, it's everywhere. Lyrical

Beleza, amigo. Boa noite a todos, né? Começando aqui mais uma vez o programa Conexão Dance. Quero agradecer aí desde já a presença de todos que já se encontram presente. Mandando um abraço aqui super gostoso, né, para cada um de vocês. E lembrando aí que o programa Conexão Dance ele está tendo aqui feito, né, na Rádio Dance anos 90, mas tem a retransmissão lá na Rádio Planeta Dance, né, lá da minha amiga Léo com o DJ Raí. Pessoas super gente fina aí com a gente aí. Então vamos lá. Quero mandar um abraço aí para cada um de vocês, né? Primeiramente mandando aí um abraço ao Márcio Panda aí. Márcio Panda é super gente fina que tá conosco curtindo a programação. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Um abração para você. A Léo Santos, né? Léo Santos que aí que praticamente é moderador e dona lá da rádio Planeta Dance. Léo, aquele abração para você, tá? Seja bem-vindo aí. Ao Gauchão aí que já tá se tornando aí um ouvinte aí. Praticamente sem falta, todo domingo curtindo aí a programação do Conexão Dance, né, aqui no Dance Anos 90. Ao Edvan Moraes, que está chegando aí conosco aí. Edvan, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para você, meu amigo. Ao Baixinho 03, o Baixinho 03 que todo domingo está aí conosco curtindo a programação. Aoa, né, Baixinho? Seja bem-vindo e curta aí a programação. A Zeu Brusque, que também está conosco aí curtindo. Zeu, seja bem-vindo. Abração para você, hein? No Beat de Cascavel, o cara aí que conhece bem das músicas aí. Sabe das mixagens, né? No beat, sobração pra você. Seja bem-vindo, meu amigo, e vamos curtir a nossa programação. O Edmar de Uberaba, né? Que tá aí conosco curtindo também. Edmar, seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço pra você, né? Essa aí é a galera que tá aqui na rádio Dance anos 90, né? Agora vamos lá no, na Rádio Planeta Dance ver como é que tá por lá. Aqui na Rádio Planeta Dance a gente tem uma galera aí que já tá chegando, né? A Rádio Planeta Dance, esse pessoal chega um pouquinho mais tarde. Mas a gente já tem aqui uma galera bem bacana já, né? Tem a Léo, tem o Gauchão, tem o Márcio de Guararapes, que acabou de ser, mas tá voltando. Mandando abraço para cada uma dessa galera aí. Lembrando que a programação da Rádio Dance 90 fica da seguinte forma, né? Todo domingo começando aqui, né, comigo, eu DJ Jeffs fazendo para vocês o Conexão Dance, todo domingo a partir das 18 horas, mandando aí um sonzinho para você. Na segunda-feira vem aí o Euromix 90 com o DJ Carlinho. DJ Carlinho que é um cara super bacana, né? Manda super bem. Praticamente o cara lota o chat aqui com a galera aí, o cara muito bem interage aí com a galera dele, Rob Balada, o Guion, uma galera aí que fica curtindo com ele lá no seu estúdio aí. Amanhã é muito bom você vir curtir DJ Carlinho com o Euromix 90 a partir das 18h30. Na terça-feira, né, vem o Mix 90. Mix 90 com o DJ Edvan a partir das 19h45, se eu não me engano. Mix 90 com o DJ Edvan, fazendo aí muito som pra você. Toda terça-feira, a partir das 19h45. Lembrando que o programa Mix 90 também é retransmitido na terça-feira, no mesmo horário, lá na rádio Planeta Dance. Na quarta e na sexta-feira vem DJ Neto fazendo aí o Nostalgia 90. Na quinta-feira tem o DJ Ebert fazendo aí o Clube 90, né? DJ Ebert que está impossibilitado aí uns tempinhos de fazer a programação dele, porque ele está sem uma placa de som, mas ele está providenciando aí. Eu creio que nesta quinta ele já deve estar de volta com a gente. No sábado vem aí o DJ Edson, o Vagnão aí, mandando som pra vocês aí. É muito bom você vir curtir também. Então é isso aí, gente. Vamos lá, né? A gente começou aí a programação, né, com uma sequência de Mega Mix aí. Botei os Mega Mix muito bacana. E aí entramos com um pouquinho de Eurodance, né, pra gente começar a sentir um pouco aí do clima, como é que vai ficar a partir de agora. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? E vamos continuar com a nossa programação, né? Mandando mais Eurodance aí, mas tá a gente curtir um flash house, um freestyler e coisas assim. Vamos lá, galera. A melhor programação de Dance Music anos 90. Só aqui. Rádio Dance anos 90. Like a dove, yeah. Stronger and stronger, more and more I'm in love. Let me

la la la la la la la la la la la la tonight la la la la. acesse nosso site www.denseanos90.com e peça seu som. Rádio Dense Anos 90. No. attention, please. Ecstasy.

Beleza, galera, boa noite a todos mais uma vez, né? Por aqui o DJ Jeff fazendo pra vocês o Conexão Dance, né? Desde já agradecendo aí a presença de todos. E quero mandar um abraço aqui, né, pra galera aqui do Dance Anos 90. E mandando um abraço também lá pro pessoal também lá da Rádio Planeta Dance, né? Que é a rádio onde o programa Conexão Dance está sendo transmitido. Então vamos lá, mandando alô logo pra galera aqui do Conexão Dance que está aqui presente, né? Vendo aqui o Márcio Panda, né? O Márcio Panda aí que é o homem das embaixadas, é o cara baixa demais aí músicas na internet, né? Além de baixar, ainda compartilha com a galera. Aí, Márcio, parabéns pra você. Um abração, hein? Um alô também aqui pro Yuri. O Yuri que é meu conterrâneo lá de Porto Velho, Rondônia, né? Yuri, abração pra você e pra Mari aí. Manda aquele abração pra Mari também aí. Ao Xerife Kramer que tá presente conosco, né? Mandando aquele abraço pra você e seja bem-vindo, meu amigo. A Léo Santos, né? Léo Santos que tá aí conosco curtindo aqui no Conexão Dance também. A nossa programação na Rádio Dance Anos 90. A Léo Santos que além de estar curtindo aqui conosco também tá online lá na Rádio Planeta Dance, né? Se você não quiser curtir aqui pela Rádio Dance Anos 90, você também aí tem a rádio que o site é o seguinte: www.planetadance.wix.com/planetadance. Então todos estão convidados aí, né? Se não quiser curtir por aqui, vou curtir por lá. Os dois sites aí, né? Tem uma galera aí maravilhosa para interagir com vocês. Ao Fábio de Floripa, Fábio, aquele abraço para você, né? Abração, seja bem-vindo. Ao Baixinho 03, Baixinho que tá curtindo conosco que é a programação, seja bem-vindo, aquele abraço para você, meu amigo. A Zé Brusque, né? Zé Brusque que tá aí curtindo conosco também, Zé Brusque, muito obrigado pela presença, um abração para você. A Viviana 2014, que chegou aí arrebentando com a gente, né? Viviana pediu umas musiquinhas aí que não tá nesse HD, Viviana. Um abração pra você, né? E não esquecendo também que eu tô mandando um abraço, além de ser pra Viviana também, vai lá pro Vanderlei, que tá aí junto com ela curtindo a programação do Conexão Dance aqui do Dance Anos 90, né? Lá de Blumenau, Santa Catarina. Viviana, seja bem-vindo, minha amiga. Você está na melhor rádio de Dance Anos 90 do mundo. E aí, vamos com a galera lá do Planeta Dance, né? Planeta Dance, vamos lá ver como é que tá por lá. Mandando aquele abração aí pra galera que tá chegando aí. Ao DJ Gaúcho, né? DJ Gaúcho que sempre tá tocando aí com a galera aí da Rádio Planeta Dance. DJ Gaúcho, um abração pra você. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Ao DJ Valdir. DJ Valdir que sempre tá conosco aí curtindo a programação aqui da Rádio Planeta Dance. DJ Valdir, um abração pra você. Seja bem-vindo, meu amigo. A Amanda, né? Amanda aí que quando não tá num site tá no outro. Mas a Amanda hoje se definiu, fica aqui na Rádio Planeta Dance. Amanda, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença e um abração pra você. Ao Daniel Mosken que está aí conosco curtindo a programação. Obrigado pela presença, Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo. Então fica da seguinte forma aí, né? A nossa programação. Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. E a programação da Rádio Dance Anos 90 fica da seguinte forma, né? Na segunda-feira vem DJ Carlinhos com o Euromix 90 fazendo aquela festa para você, chat bombando, chat lotado. Programa show de audiência, né? DJ Carlinho fazendo o programa Euromix 90 toda segunda a partir das 18h30 horas. Na terça-feira vem DJ Edvan fazendo o Mix 90, né? Toda terça-feira DJ Edvan fazendo o Mix 90 aqui na Rádio Dance Anos 90 a partir das 19h45 com retransmissão lá na Rádio Planeta Dance também. Se você quiser curtir aqui ou lá, você está bem servido de músicas e de pessoas também. Na quarta e na sexta-feira vem DJ Neto Wolf fazendo aí o Clube 90 a partir das 19h30. DJ Neto Wolf, quarta e sexta-feira, fazendo aí a sua programação. O cara é cheio de diversificação nas músicas, né? O cara manda bem nas mixagens também. É bom você entrar e curtir. Na quinta-feira vem DJ Herbert Lima fazendo o Clube 90, né? Quinta-feira, Clube 90, 19h30 aqui na Rádio Dance Anos 90. E no sábado aí tem o DJ Wagnão, o DJ Edson, os caras que mandam aí pra você aí a nossa programação de músicas, né? Os caras também fazem mixagens ao vivo pra você. Sábado, DJ Wagnão e DJ Edson. Lá na Rádio Planeta Dance, né? Eu sei que na segunda-feira tem aí o DJ Master, que faz aí a programação da galera, né? Toda segunda, das 20 às 22, DJ Master que faz umas mixagens diversificadas, né? A Rádio Planeta Dance, ela além de tocar os Eurodance, né, os flashbacks também, ela toca muitas coisas atuais. Bom, gente, vamos deixar de conversa, né? E vamos lá tocar. Ainda não selecionei nenhuma música aqui. Deixa eu ver qual que eu vou colocar pra gente ouvir aqui. Vamos começar com essa daqui, né? Cadê? Kate Project, Wondering Nights. E vamos lá, galera. Daqui a pouquinho a gente para de novo, conversa mais um pouquinho, né? Pro DJ respirar, tomar uma água ali. Que até não dá pra sair pra tomar água mesmo, né? Mas vamos lá. Um dia ainda encontro um parceiro pra tocar junto comigo aqui e fazer a programação pra galera ao vivo também. Mais uma vez aí agradecendo a presença de todos, deixando de conversa, e vamos pro que interessa, que é ouvir e curtir as mixagens, as músicas das melhores músicas dos melhores anos que aconteceram em nossa vida. O melhor do Eurodance, só aqui, a Rádio Dance Anos 90. Above all things, my love is tough. The world is shining up. New life is love when you're feeling high. Listening to your voice inside is telling you the truth behind a certain touch of infinity that's happening now between you and me. You'll find out if it's true or lies. So baby, there's no reason why you're feeling here to shine. It's love when you're feeling high.

run. Walk, do not run. Walk, do not run.